cara dura. Às vezes você fica preparado, esperando o momento de luta. E quando ele ataca pelas costas, você nem percebe que perdeu. Força você tem, atrás desse gigante se encontra.